Torres, Salvador, 3304, passando de Serra. 3304, continue a aproximação, aguardando contato visual, quer negar a marca 1012. 1012, 3304. Total 9911, decolado 29, controle transfere em 119, décima 8. 198, total 9911. Oxana é 6225, copia. Copia, 6225. Oxana é 6225, Brasília, aprovado nível 320. Decola da pista 10, perfil de saída Borba, transição Nitsa, curva esquerda. Nitsa, Puído, Upper Whisky 10, Foxtrot, Romeo Mike, após direto. Transponder 5466, controle 1998. 0 total. Brasília, colando da pista 10, saída Borba, transição Nitsa. Primeira curva à esquerda. Nitsa, Puído, Upper Whisky 10, Formosa e após direto Brasília. Transponder 5466 e controle 119, decimal 8, Oceaner 6225. Oceaner 6225, atendimento correto, chame pronto. Mara pronto, para pique 10 de acionamento, Oceaner 6225. Salvador 3179, passando no 30. Não, 3179, sim, aguarde para a transferência. Aguardo. Controle o total 9919, retornando. Prossiga. O total, devido a problemas técnicos, já solicita retorno. 3304. De declaração para a final da 10, curva esquerda. Proa 260. Esquerda na proa 260, total 9910. A Golf. Já 3304, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, já 3304. Total 9911, procedimento da ILS X-Way da pista 10. X-Way da 10, total 9910. X-Way. 3859, reduz a velocidade para 2109. 2109. Alterne 1-3395. 3195. 3179. Total 9911, desça para 2000 pés, ajuste no 012. 2000 no 012. Controle Salvador, papapá, Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém as condições visuais, direto Manati. Autoriza inicialmente, senhora, o corredor Axé até o farol da Barra, 500 pés. É, no farol da Barra, atuaria Manati. Meu. Controle, o Mike Eco Delta. Mike Eco Delta atualizado. Corredor Axé, 500 pés, ajuste no 092, reporta no farol da Barra. Reporta lá, olha só. Sinal 9911, 47 ao curso localizador, curva esquerda pro 1150, reporte estabilizado. 1150, reporte estabilizado, total. Sinal 3859, reduza para 1970, nós. Reduzindo 70, 3859. Total 9911, complete curva esquerda pro 130. Esquerda na pro 130, total 9910. Total 9910, já visual estabilizado no localizador. Ciente, chame torre 1895. 1895, graças. TAM 3859, desça para 2000 pés, ajuste no 012. 2000 pés, sustento 3859. Total 9911, negócio de contato visual, que negar 1012. Gente, o total. Aí, quer que o Delta prossiga? 9911, avistado, livre pouso, pista na 0, vento 060 graus, 069. Copiado, livre pouso, total 9919. Porta estabilizada. Porta limpa estabilizada, tá? 3259. Tá 9919, check 3. Baixado, travado, 9919. Pelo Serra Lima, acione código 0234. Acione código 0234, seu contato radar. Serra Lima, contato radar. Foi para o nível de voo 090, na proa de Mari para chegar a Mari. Batendo o Bravo que é Luiz, que tem de frequência livre. Fala, Salvador, bom dia, Total 9911, Alfa. Total 9911, táxi via Kilo, pátio 3, posição 05. Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5, total 9911. Trente, pouso baixado e travado. Bom dia, 3859. Vento 0,30 graus, 0,6 imagem de livre pouso, acionamento. Livre pouso, 3859. Composição 01 para pushback, acionamento. Oceano 6225. Livre acionar chame táxi, posição 01. Livre acionamento, câmera pronta para o táxi, chame na 225. Solo Salvador, é o voo 923, motivo, como é que está aqui? Quilo. Projeção Guarulhos. Voo 923, Guarulhos, aprovado nível 360. Decolada pista 10, perfil de saída da El Leda Bridge, intercepta o pêsulo 16, após conforme rota do plano. Transponder 5471, no controle 1198. 3360 Guarulhos, da Eulenda Bridge, o pêsulo 5471, transporte 198, controle, voo 1935. Voo 1923, o pêsulo 16, após conforme rota do plano. Após o pêsulo 16, conforme rota do plano, voo 1923. Correto, chame pronto, voo 1923. Salvador, é o 6225 do Chané, na Ponte 1. Chané 6225, prossiga. Só para informar, estamos aguardando o operador de Tiger aqui, tá bom? Tente, reporte totalmente pronto, Chané 6225. Está totalmente pronto, só falta o operador de Tiger. Ok, tente, o senhor reporta quando estiver pronto para o pushback. É, reportaria. Salvador, bom dia, Azul 4299, Patilo, Patilo, Patilo, 3, Patilo. Azul 4299, aguarde cópia. Solos 45, libere direita via Eco e chame Solos 121.9. Eco 121.9, né? Perfil de saída da Euleda, após direto bridge, intercepta o peso 1.6 após conforme rota do plano. Transponder 5474, controle 1.9.8. Autorizar 340 Campina, decolando a pista 10, saída da El, Leda, Bridge, 60-1-6, você está acompanhando a 5 anos de voo. 5474, transforma em 19-8, controle de 4299. Azul 4299, cotejamento correto, chamei pronto. Maravilha. Puxa 6225 na ponte 1 agora, sim, para puxa acionamento. Puxa 6225, livre a sua marcha, chamei táxi. Obrigado. Ponte 1-0, pushback acionamento. Então 3859, táxi via Alfa, mantém posição da Juliette. Via Alfa, mantém a da Juliette, 3859. Confirma a aeronave que chamou anteriormente. Voo 9077, pushback acionamento, na gate 1-0. Livre acionar, chame táxi, voo 9077. Autorizou, reporta táxi, 1077. Valeu, papá, Romeu, Quilo Serra Lima, para a iniciar a descida. Quilo Serra Lima, desça para 3.000 pés, ajuste no 013. 3.000, Quilo Serra Lima. Juliette, tá 3859. Tá 3859, mantém a posição antes da Juliette, previsto portão 02. Previsto 02, Oceania 6312, bom dia. Oceania 6312, Recife aprovado nível 350, via Peruísque 58. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5504, controle 119.8. Conforme, Recife 350 nível. Fala da 10, vai vir a Peru 58, Puca Caju, primeira curva esquerda, 5504198. Chanel 6312, cotejamento correto, chame pronto. Câmara pronta. Informação Kilo. Web 5826, sem identificação, autorizar chegar a Mari. Desça para o nível de voo 050, reduzindo para 2509. Mari 050. Web 5826, mantenha o perfil de chegada. Vai seguir um Bravo Eco 9 Lima. Obrigado via Índia, ponto Terra 1198, 95, Justina 093, Xenair 6225. Tá Latam 3859, ingressa via Juliette, porta 102. Juliette para 02, está 3859. Para o táxi, 190-77170, boa, 3 horas e meia, Galeão. Chegou 9077, táxi até o través do portão 612. Reporte para prosseguir ajuste no 013. Autorizado até o através 612, 1013, igual 9077. Chanel 6225.0 da 10, pronto. Bom dia, Chanel 6225, autorizado alinhar e decolar para o 10, vento 070 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar, Chanel 6225. 6319. Charlie, November Tango, Escoca Idente. Quilo Serra Lima, desce para 2.000 pés, autorizado a final ILS, som estabilizado. 2.000, chamará estabilizado, Quilo Serra Lima. Charlie November Tango, Radar Country, 5 miles, northeast, Salvador, VUA, mantém set level 125. Correção Salvador, gol 9077, aproximado ponto espera, bom dia. Bom dia, gol 9077, autorizado Alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, gol 9077. Salvador Ground, bom dia, American 980. Bom dia, American 980, stand by call. Roger. India November Hotel, radar contact. 65 miles, northeast Salvador, VUA, mantém flight level 145. Zero, right to copy. 980 is ready to copy. American 980, clear to destination Sierra Bravo Romeo Foxtrot, flight level 390. Take off Romeo 10 after departure, left turn. Puka departure, Alpha Romeo, uniform transition, advance via operate 58. Call code 5515, departure control frequency 119.80. American 980, clear to Recife via the Puka departure, Rockazoo transition upper Whiskey 58, climb maintain flight level 390, squawk 5505, departure 119.8, and we'd like to put 350 on request, please. Okay, stand by flight level 350, and the call code 5515. Okay, 5515, American 980. Roger, American 980, report ready. Welcome. Azul 4299, livração na chama táxi. Livre, suspeito, acionamento na táxi, 4299. Sensor 00, 1075, 12. Entrando, é o computador? Afirmo. Controle o Kilo Serra Lima, está interceptando o localizador. Kilo Serra Lima, compete sinal, chame torre, 1895. 1895, Lima. Torre Papa Romeu Kilo Serra Lima. Serra Lima, prossiga para a torre. Estamos interceptando a longa final, tem intenção de pouso no 17 a partir do marcador externo. Sente, aguarde pro cancelamento, Luciano. Que negar a marca 1013. Lima. Zero ground. Zero ground. Uno, na décima última voo. 98, boa. Controle, muito bom dia, Gol 9077. Gol 9077, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. 360 da El, Gol 9077, a possibilidade de voo abrir de Gol 9077, ou Leda? Gol 9077, autorizado direto da El, aguarde coordenação com o centro para voo abrir. Luciana Lima, cancelador 57, autorizado da presente curva esquerda, base pela direita do 97, recorte nacional, para pouso. Ciente, agora final, Lima. Pode para com melhor coordenação, já voa a Nitsa da presente? Ciente, aguarde coordenação com o centro, Xenai 6225. Agradeço. Na 6311, reduza para 2109. 2109, Xenai 6311. Dia 9 numeral foi na prova rotatória, reporte visual com campo. Trem vento 070 graus, 089. Baixado e travado, livre pouso para o Kilo Serra Lima. Gilete ao meu. Uma torre 1003 ajuste bom voo. 1003, autorizado para aqui, a Índia lá no ponto 0-2-4-5-4-2-9-9. Direita 030, Sureta. Vai pra cima dele. Direita 040. 3040 à direita. Xené 6225. O Xené 6225, confirme o... Xenai 6225, tráfego ultrapassado, resuma navegação, vou na proa de bomba. Vou no bomba, Xenai 6225. And...